Ora, muito bem. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Glória na Rádio Arco-Íris 96.2, Orleão. Ora, sejam bem-vindos à minha emissão das 14 às 16. Ora, então, vamos para quem está a tomar o seu café, um ótimo café. Para quem vai em viagem, uma ótima viagem. Para quem vai trabalhar, um ótimo trabalho. Ora então, vamos aqui passar 2 horas de boa disposição. Espero que desse lado estejam todos bem dispostos para estar na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, vamos ficar com o Saúl, o bacalhau quer alho. Até já. mundo, como fomos a morrer. Se tu quiseres num segundo, na todos dás de comer. Vão embora, ó senhora, a senhora do Sameiro, beleza de Portugal, rainha do mundo inteiro. Com esta frase eu termino, é minha prece final. Ora, muito bem, são 14 horas e 14 minutos, muito bem. Espero que esteja a passar uma boa tarde na companhia da Rádio Arco-Íris. Ora então, hoje somos os 10 de março de 2021. O tempo passa a voar. Nós nem damos por ela como o tempo passa. Bom, então vamos continuar com a boa disposição. Espero que vocês desse lado estejam todos bem dispostos para me acompanhar na minha emissão. Ora então, fiquem bem. Até já, vamos ouvir Jorge Alexandre, o passarinho da Maria. É dele, vamos lá ver. Então, até já. Perto de apanhar Olha o passarinho, meu, olha o passarinho. se a escantadeira abrir, vem cantar ao desafio. Mas tomatinho, não dês um passo mal dado, o chai traçado já traçou o meu destino. Bota o fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão, trigueirinha, acerta o bater do coração. Bota o fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão, trigueirinha, acerta o bater do coração. Atira-me numa cantiga de amor que diga coisas do fado, de uma cigana que amava como eu gostava de ser amado. No trinar desta guitarra, tu é que fizeste a amarra que me prendeu. Que triste fado, afinal, tu é que fizeste o mal e quem o paga sou eu. Bato o fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão, trigueirinha, acerta o bater do coração. Bato o fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão, trigueirinha, acerta o bater do coração. Bato o fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão, trigueirinha, acerta o bater do coração. Bato o fado, dá-me agora a tua mão, trigueirinha, acerta o passo, o bater do coração. E muito bem, ora são 14 horas e 21 minutos, ora continuação de uma boa tarde, e há que alegrar, porque tristezas não pagam dívidas, e a gente tem que se portar, começar a dançar aí desse lado, com as músicas que eu vos vou passar. Ora então, eu à volta das 15 horas vou dar a minha receita da culinária. Ora então, e até lá vamos ficar com Tony Alves na Tropa com Mulheres. Atenção para os homens, atenção, porque as mulheres, aonde chegar, chega gente. Então, até já, vamos escutar. Para descarregar o quilhão, ai, ai. Foi parar ao cimento com mulher de seleção. Olé, uma delas era sargento e outra cabo de instrução. Ir à tropa é que é bom. E agora ninguém me dura. Agora é só disparar. Na formatura, e da tropa é que é bom. E agora ninguém se segura. Agora é só esperar. Para as mulheres na formatura. Liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel. Liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Agora é só disparar. Para as mulheres na formatura. Ir à tropa é que é bom. E agora ninguém me atura. Agora é só disparar. Para as mulheres na formatura. Chamado para furar o resto do pelotão. Foi a conselho de guerra. Já não tinha muita idade por mandar o pelotão. Sabem para onde? Todo άνθρωπε κι εγώ. Ouvi uma voz dizer que quer fazer de bem, de paz. 14 horas e 30 minutos. Ora, se não se ligou à antena da Rádio Arco-Íris 96.2, podem se ligar para passar uma boa tarde. Ora então, vamos ficar com o Mário Gil, Ando a Comer Caracóis. Eu não gosto, mas há quem goste. Ora então, para quem gosta, uma boa refeição e que tenha bom apetite. Ora então, vamos então escutar. Até já. Sempre por chegar, o caracol anda muito devagar. O caracol, por isso mesmo acaba sempre por chegar. Anda comer caracóis, os caracóis, não quero pastéis de lições, pois o que eu ando é comer caracóis. Os caracóis, não quero pastéis de lições, pois o que eu ando é comer caracóis. Há muita coisa boa de comer, que cheiram bem e até bom de se ver. Mas no momento nem preciso de anzóis, pois o que eu ando é a comer caracóis. Ando a comer caracóis, os caracóis. Os caracóis, não quero pastéis nem lições, pois o que eu ando é comer caracóis. Ando a comer caracóis, os caracóis, os caracóis, não quero pastéis nem lições, pois o que eu ando é comer caracóis. O caracol, o caracol anda muito devagar. O caracol, por isso mesmo acaba sempre por chegar. O caracol, anda muito devagar. O caracol, por isso mesmo acaba sempre por chegar. Anda comer caracol, os caracóis. Os caracóis, não quero pastéis nem lições, pois o que eu ando é comer caracóis. Ando a comer caracóis, os caracóis, os caracóis, não quero pastéis nem lições, pois o que eu ando é comer caracóis. Há muita coisa boa de comer, que cheiram bem até bom de se ver. Mas no momento nem preciso de anzóis, pois o que eu ando é a comer caracóis. Ando a comer caracóis, os caracóis, os caracóis. Não quero pastéis nem lições, pois o que eu ando é a comer caracóis. Olá.

tenho que passar estas músicas, não é? Porque há muitas mulheres heroínas por esse mundo adiante. Ora então, vamos ficar com Bombocas. Quem vai mandar no mundo é as mulheres. Vamos escutar. Toca a fazer um pezinho de dança para fazer a digestão. Até já. Mama nada, mama o velho e mama o novo.

Fiquei logo aos saltinhos, não podia recusar. Nesse dia tu chegaste, batiste a porta de mansinho. Já estava tudo pronto, mas na mesa faltava o vinho. Fui buscar vinho contigo, era como antigamente. Lá chegamos à adega, tu disseste de repente: encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, vermelha na pipa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, vermelha na pipa. Saía tanto vinho e eu a segurar na caneca. Como somos distraídos, deixamos a torneira aberta. Íamos nós para a cozinha, simplesmente me lembrei em pensar só na torneira. Ai, meu Deus, que eu não a deixei. Nós voltamos à adega, enganamo-nos sem querer. Só estava desapertada, mas tu voltaste a dizer: encaixa, encaixa, devagar, encaixa, encaixa, aflita, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, de meia na pipa, encaixa, encaixa, devagar, encaixa, encaixa, aflita, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, de meia na pipa, encaixa, encaixa, devagar. Não toca, quer dizer bombocas, Muito bem, ora então são 15 horas e 3 minutos. Ora então eu vou dar a minha receita da avó. Minha receita da avó de hoje é bacalhau à Brás. Ora então vamos pegar num tacho e vamos cobrir de azeite, o fundo de azeite. O bacalhau gosta de azeite e alho. Ora então, depois pegamos numa grande cebola, vamos fazer mais ou menos para 3, 4 pessoas. Pegámos uma cebola ou duas, conforme elas forem, o tamanho, boas cebolas, e partimos lá delas para o fundo do tacho. Pegámos aí mais ou menos em 3 dentes de alho. É como há um bocado o Raul dizia, o bacalhau gosta de alho. Então, 3 ou 4, depende dos dentes de alho, se forem grandes, bastam os 3 bons dentes de alho. Bem picados lá para dentro. Um bocadinho de salsa, um bocadinho de loureiro, aí umas duas folhinhas, um bocadinho de pimenta, que fica muito bem. Estes são os ingredientes, tudo no fundo do tacho. Depois pegamos, se for para 3 pessoas, pegamos em 3 postinhas de bacalhau, aos seus gostos, se comer muito botam a maior, se comer desfiado, cortado aos bocadinhos, desfiado. Normalmente é desfiado em boas lascas e botamos dentro do tacho. Ora então, vamos acender o lume para dar uma cozedela a tudo que está lá no fundo do tacho. Já o bacalhau e os temperos, tudo lá dentro. Botamos um bocadinho de sal, se o bacalhau já estiver de molho, também deitamos um bocadinho, depende do bacalhau. Se estiver gostoso, então menos sal. Se tiver insosso, mais sal. Tem que temperar a gosto. E depois de seguida, vamos ter batatas fritas ao lado. Aí umas 4, 5 batatas, como vocês vir as pessoas que vão comer. Ora, bem partidas aos palitos. E então, bom fritá-las. Tem lá fritas ao lado. Aquilo já está meio recozida, a cebola, claro. Cozida juntamente com o bacalhau e então de seguida vamos lá juntar depois as batatas que já estão fritas, têm que ser já fritas. E depois as juntamos, batemos 3, 4 ovos numa terrina e depois as juntamos tudo lá dentro. Mexemos, deixamos refogar aquilo tudo bem mexido, sempre a mexer de vez em quando. Lume brando, não é? Para não se deixar queimar. Então, tudo bem mexidinho, está tudo preparado para uma boa refeição. É muito bom. Depois de seguida, tenho um bocadinho de arroz seco ao lado, há quem goste de acompanhar, ou com uma salada, mas normalmente os portugueses gostam muito do arroz, eu também gosto. Muito de arroz seco, acompanhar com tudo, quase. Então, um bom apetite. E uma boa continuação de uma boa tarde na minha companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, sejam bem-vindos e uma bem-aja àqueles que estão à escuta da Rádio Arcanciel. Então, até já. Vamos à música. Toca a dançar. Elas são lindas, tão adolescentes. E um homem, às vezes, já nem sabe o que fazer. Aos 18, o panorama passa a ser diferente. E a gente já vai olhando com olhos de ver. Aos 20, então Quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Mas é depois dos tempos uma mulher tem outro sabor, outro sabor à fé. E a gente vai, vai, vai, vai. É depois dos 30 que uma mulher é fruta madura que um homem quer. E a gente vai, vai, vai, vai. Elas são belas em qualquer idade. E a gente, ao vê-las, fica sempre a bater mal. Não nego que o seu encanto é uma eternidade. Aos 15, aos 19 e aos 20 e tal. Mas é depois dos 30 que uma mulher tem outro sabor, outro sabor à fé. E a gente vai, vai, vai, vai. É depois dos 30 que uma mulher é fruta madura que um homem quer. E a gente vai, vai, vai, vai. Mas é depois dos 30 que uma mulher tem outro sabor, outro sabor à fé. E a gente vai, vai, vai, vai. É fruta madura que o homem quer. E a gente cai, cai, cai, cai. Mas é depois dos 30 que uma mulher tem outro sabor, outro sabor à fé. E a gente vai, vai, vai, vai. É depois dos 30 que uma mulher é fruta madura que o homem quer. E a gente cai, cai, cai, cai. Mas é depois dos 30 que uma mulher tem outro sabor à fé. E a gente vai, vai, vai, vai. Ei, é depois dos 30 que uma mulher é fruta madura que o homem quer. E a gente cai, vai, cai, cai. E a gente vai, vai, vai, vai. E a gente cai, cai, cai, cai. Ora, é muito bem. Ora então, como no domingo foi o dia das avós, eu vou passar aqui uma dedicatória para todas as avós do mundo. Também é para mim, que também já sou. Então, vamos ficar com um mundo novo. Minha avózinha, escutem, é para todas as senhoras que são avós, que estiveram de parabéns no domingo, foi o dia delas. Ora então, minha querida avózinha, então vamos escutar, fiquem bem, até já. Sim. Muito bem. Ora, são 15 horas e 15 minutos. Ligue-se à antena da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, sempre com a melhor disposição para todos vocês. E vamos continuar agora com um disco pedido, que me pediram uma música que é para António Pinheiro. Senhor António Pinheiro, Portugal, vamos lá na onda da Rádio Arco-Íris até Portugal. Muito bem, ele deve estar a passar por aqui perto. Ora então, ele é camionista da Internacional e quer oferecer esta música para todos os camionistas espalhados pelos quatro cantos do mundo e para todos os portugueses espalhados pelos quatro cantos do mundo, da parte de António, o senhor António Pinheiro. Ora, o meu muito obrigado. Ele quer oferecer também para todo o auditório da Rádio Arco-Íris, para todos os animadores. E o meu bem-aja e o meu muito obrigado por estar na nossa companhia sempre que passa aqui em Orleans, que vai para Paris, para esse mundo adiante. Ele põe sempre a Rádio Arcanciel, que gosta muito de ouvir. O meu muito obrigado. Vamos ouvir Dino Meira, Imigrante. Até já. Milhões de corações a trabalhar para conseguir melhor vida e ter um lar. E lá longe vamos sonhando, sempre pensando no dia de regressar. Somos milhões, vamos cantar toda a coragem que já temos para dar. Viva, viva o imigrante lá em França, América, Suíça, Luxemburgo e Canadá. Viva na Alemanha e no Brasil, na África e na Holanda, só deixa onde eu ando e se um dia voltar. Somos milhões de corações a reviver a nossa querida terra que nos viu nascer. Vivendo longe, somos a imagem do sangue português que anda sempre em viagem. Somos milhões, vamos cantar toda a coragem que ainda temos para dar. Viva, viva o imigrante lá em França, na América, Suíça, Luxemburgo e Canadá. Viva, viva na Alemanha e no Brasil, África e na Holanda, só deixar onde eu ando e se um dia voltar. Somos milhões de corações a recordar tantas lembranças que às vezes fazem chorar. E mesmo longe, não esquecemos que ainda acreditamos no país onde nascemos. Somos milhões, vamos cantar toda a coragem que ainda temos para dar. Viva, viva o imigrante lá em França, na América, Suíça, Luxemburgo e Canadá. Viva, viva na Alemanha e no Brasil, na África e na Holanda, só deixar onde eu ando.

Ora, é muito bem, 15 horas e 28 minutos. Ora então, esta vai ser para os homens, porque eles normalmente são eles que acendem os fogareiros para assar, para churrascar frango, para churrascar vitela, para churrascar o que lhe puser em cima do grelhador. Então, sardinhas, vá lá. Estava a assar sardinhas. Cuidado com o lume a arder. Até já. Isto é toda para os homens portugueses. Até já. Acontece. Ora então, tenho aqui uma dedicatória que vai para Portugal, de Portugal. Ora então, Maria Fernanda de Felgueiras, que quer ouvir o nosso Fernando Martins, senhor Fernando Martins, o nosso grande artista, que para todo o auditório da Rádio Arcanciel e para todos os animadores, e muito, muito obrigado da minha parte, e para todas aquelas pessoas que são do lado, dos lados de Felgueiras, para todo lado e para toda a família dela. Ora então, o amor é um bichinho que rói, rói. Então vamos escutar o nosso grandioso artista Fernando, senhor Fernando Martins. Ora vamos lá, que esta música já nos fez dançar muitas vezes. Ora então, escutei. Toca a fazer um pezinho de dança aí em casa. Toca a agarrar. Perfume,

Ora então vamos ficar Amarante, minha terra. Eu acho que deve de andar alguns de Amarante. Eu, por acaso, sou de Amarante. Ora então, uma boa continuação do trabalho e até já, e o meu muito obrigado. És a minha aldeia, te trago uma ideia, nunca te esquecer. E aquela casa velhinha, o amor que eu lá tinha e que me viu nascer. Enquanto há vida há esperança, dou esta lembrança, cheio de emoção. Faz sempre trago uma ideia, és a minha aldeia, do meu coração. És minha terra, a terra onde eu nasci, e onde meu pai foi céu, o amor que eu tenho em ti. Amarante és minha terra, a terra onde eu nasci, e onde meu pai foi céu, fazes teu sonho, são os meus, não é só a ti que eu trago na ideia. É todos quando te querem, quem viste nascer, minha linda aldeia. Quando um abraço te dou, faz-te um instante, te deixo ficar. O abraço é para toda a gente, eu volto contente em ti a pensar. Amarante és minha terra, a terra onde eu nasci, e onde meu pai vai ser, o amor que eu tenho em ti. Amarante és minha terra, a terra onde eu nasci, e onde meu pai vai ser, E muito bem, são 15 horas e 48 minutos, liguei essa antena da Rádio Arco-Íris, pois estou a acabar quase a minha missão. Isto passa mesmo a correr, e eu que venho aqui buscar umas energias para 8 dias, mas o tempo é muito curto. Ora então, vamos ficar com Linda de Souza, Tiroliro. Ora então, escutem e fiquem bem, até já.

coisas minhas. Ora, muito bem, 15:55, ora, eu vou deixar passar aqui a Maria Lisboa, Maria vai com todos, a nossa grande artista, e então é para todas as senhoras que estão à escuta da Rádio Arcanciel 96.2, ora então, para elas aqui vai Maria Lisboa, até já. Maria vai com todas. Pois é, e assim cheguei ao fim da minha missão, espero que tenha sido do vosso agrado. De mim foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia e então tenham um resto, um bom fim de tarde e até para a semana, se Deus quiser, e um bom fim de semana, cheio de paz e de amor e de carinho, sempre juntos daquela pessoa que mais amem. Ora então, se protejam, fiquem bem e até para a semana, se Deus quiser. Ora, fiquem com a RTP Internacional e até para a semana, se Deus quiser, um beijinho de saúde para todo mundo. Ora então, até para a semana, se Deus quiser.